O segredo do poeta. Por que poeta vives tão tristonho e ao mundo tão indiferente? Por que poeta nunca estás contente? Eu sonho. E este sonho, que tanto te alucina, não poderá ser um sonho qualquer. Diz-me, poeta, o que vês na neblina? Um vulto de mulher. E esta mulher que tanto te tortura, como é? Que nome tem? Quem é esta que te leva à loucura? Alguém. Mas se alguém realmente amas tanto, por que negaste o nome? Não tens fé? Não. Mesmo que isso cause espanto, o nome eu não sei, nem sei quem é.